ouvi buchicho e uma sapecada. Causa e consequência na quebrada. Ninguém viu nada, ninguém sabe de nada. A lei do crime não admite conduta errada. E ladrão, firmão, pela ordem, não vá por tão pouco antecipar a própria morte. Sua ambição de respeito e direito do próximo me deixa falha. Está no fio, no navalha, o crime é tudo rígido, não tem perdão pra canalha. Patifaria na teoria da periferia, traz na prática, no dia a dia tática. De menor e uma pistola semiautomática. Um, dois, não teve boi, acerto de conta de matemática. Que essa semana já subtraiu três pilantra furado de bala e outro boiando no rio. Corporação hostil, acerto na boca da chuva de noiado finado. A sangue frio é você que me escuta direto do Vale das Sombras. Uma latinha de crack consumido pela lombra. Talvez motivos pra viver você não tenha mais, mas pior morte é aquela, sem descanso, sem paz. Fique ligeiro nas ruas com crime, drogas e putas. Por sempre de passagem na trairagem tem um Judas agindo na maldade, na crocodilagem. Por causa de tão pouco, a consequência foi pipoco. Então piolho, abre o olho que o comboio das buras já tá na sede vindo na sua captura, querendo sua cabeça como recompensa. Agora eu quero ver se pra você o crime compensa. Se ação sem reação, sem culpa, sem inocência. Punição severa na quebra, quem quebra a regra já era, não tem clemência. Teus atos determinam a sua sobrevivência. Primeira causa, depois a consequência. Causa e consequência. Cotidiano violento é a nossa penitência. Causa e consequência. Na favela impera a lei da sobrevivência. Causa e consequência. Cotidiano violento é a nossa penitência. Causa e consequência. Na favela impera a lei da sobrevivência. Primeiro ato foi cometido, se foi pelo errado não vai ter sigilo. Com as balas que varam as casas deixando o corpo estendido. Causa ou consequência, você escolhe. Vivendo a vida com aderência no jogo da morte dos erros cometidos. Você ganha um passaporte pro céu, pro inferno, continua na sorte. No momento que explode o projeto de dentro do tamborizo da 357 preto fosco, arrancando a metade de teu globo. Logo adiante o pilantra escondido tomou 17 tiros. Ele achava que os boatos pra muitos é normal. Olha as consequências lá no meio do matagal. O ato argumental, primo, e não é idiota. Eu sei que a causa traz revolta. As consequências com perigo no campo minado. Já sei onde piso e consequentemente é evidente nas quebras. Terno de madeira, vielas, neguinho devendo na bocada pedras. Com a rajada de metralhadora, os polícia invadiu a goma, executando as testemunhas, enchendo as buras de droga em SP. Portinari, Ribeirão Preto, até o DF. Tantas tretas loucas que a mente não esquece. Tiros a queima-roupa, no sequestro da namorada ela morre, e a amiga fica com um tiro na boca. Boato foi a causa de tudo que aconteceu. Criança espancada e ainda nem nasceu. A mãe está em coma por causa de facada, pedrada, pancada que o marido deu. Caiu no X e se fudeu, se esqueceu das consequências. Não vou garantir a sua sobrevivência. Não. Contrariando a estatística, calculando os cálculos sem saída. Vejo mais um corpo sangrando no asfalto. Causa indecisa, causa predominante. Causa de tirar sua vida num instante. Causa de te deixar trancafiado, algemado, humilhado. Principal suspeito, julgado. Silenciado. Se cair no sistema como errado, não demora pra tá gritando todo estocado. As joias da madame no cofre, os brilhantes transformando em alvo fácil para o assaltante. Mudança de vida, você vai ter que ter paciência. Nunca pense na quebrada e forjar a aparência. Teus atos determinam a sua sobrevivência. Primeira causa, depois a consequência. Causa e consequência. Cotidiano violento é a nossa penitência. Causa e consequência. Na favela impera a lei da sobrevivência. Causa e consequência. Cotidiano violento é a nossa penitência. Causa e consequência. Na favela impera a lei da sobrevivência. A consequência é que hoje sai pra missão, na disposição deixando os corpos estirados. É a mesma vítima que o algoz chicoteou, véi, a mando do estado. O sistema semeou maldade e tá colhendo o ódio de quem pisa em cadáver pra subir no pódio. A quebrada é sobrar de um. Aqui os ladrão tão pondo pra fuder. Guerra de ponta a ponta, a lei é matar pra não morrer. Ser mais um exemplo de realidade sangrenta. Tomou tiro de oitão, devolveu de ponto 40. Ligou umas balas pra vingança na quebrada. Soma craque, desemprego, corpo de vítima assassinada. A consequência é o sangue na calçada. Daí cuzão constrói mais um presídio em vez de escola. Fecha o vidro na cara de quem pede esmola. Desvia recursos públicos, rouba nossa grana. Que no sinal fechado nos recupera com a faca na sua garganta. O sistema que é demônio sem saúde e moradia. E ainda julga o nosso verso apologia. Apologia ao crime, a humilhação que sofro desde pivete. E eu de cara no chão tomando surra de cacetete. Sem nenhum direito por ser nordestino favelado. Vítima de preconceito com destino traçado. O sistema me dá o crime organizado. Pra me ver em um caixão lacrado. Rap não é violento, reflete uma sociedade em decadência. Onde você é refém da violência. Na hora do bote, se tiver resistência. Ladrão não dá clemência. Criminoso, seus atos determinam a sua sobrevivência. Primeiro a causa, depois a consequência. Causa e consequência. Cotidiano violento é a nossa penitência. Causa e consequência. Na favela, impera a lei da sobrevivência. Causa e consequência. Cotidiano violento é a nossa penitência. Causa e consequência. Na favela, impera a lei da sobrevivência.